voz do lugar, a rádio do coração. Voz do lugar, tocando tudo e todas que te tocam. Isso é pegada de vaqueiro. Em nome de Top Eventos, como faz pra voltar no tempo? Desbeijar seu beijo e acabar meu sofrimento. Como faz pra não te querer mais? Você foi embora e levou junto a minha paz. Eu só te deixei, quis, você nem aí pra mim. Até suas amigas falavam que tu não queria nada. O vaqueiro aqui, tadinho, porque tu zombou de mim. Eu digo, não digo, tô sentindo falta, amigo. Só te amei até o último segundo. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Você lascou o coração do matuto. Amigo, eu só te amei até o último segundo. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Se lascou o coração do matuto. Isso é pegada de vaqueiro. Se bora danar. Como faz pra voltar no tempo? Desejar seu beijo e acabar meu sofrimento. Como faz pra não te querer mais? Você foi embora e levou junto a minha paz. Digo só te quis, você nem aí pra mim. Até suas amigas falavam que tu não queria nada. E o vaqueiro aqui, tadinho, o canto zombou de mim. Eu digo, não digo, tô sentindo falta. Digo, só te amei até o último segundo. Você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Se lascou o coração do matuto. Nega, eu te amei até o último segundo. Você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Se lascou o coração do matuto. Eu te amei até o último segundo. Você me deu o pior amor do mundo. Não merecia. Se lascou o coração do matuto. Digo, só te amei até o último segundo. E você me deu o pior amor do mundo. Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo. Se lascou o coração do matuto. Isso é pegada de vaqueiro. Isso é pegada de João Gomes. Voz do lugar, a primeira da cidade. Domingão Musical. Thank you. original de Esperantina. É essa, Voz do Lugar. Yo, this one here goes out to all my players out there, man, you know, that got that one good girl, dog, that's always been there, man, like, took all the bullshit, but then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. Mad a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely. So lonely, Mr. Domingão Musical. Ô, meu filho, ei, meu filho. Aquela contagem, como é? Como é aquela contagem? Agita, a galera agita,

mas eu sou gamado nela. Por causa dessa mulher, vivo sofrendo agonia, bebendo de noite a dia, porque ela não me quer. Se você não me bebida, quem jurou ser minha querida, hoje diz que não é nada. Mulher, tu és a culpada dos erros da minha vida. Se você não me queria, por que você não você me ligava pra me fazer agonia toda hora e todo dia? Eis um vaqueiro nojento, troquei até de talento por cachaça destilada. Mulher, tu és a culpada de todo meu sofrimento. Tô vivendo apaixonado por causa dessa mulher. Faço tudo o que ela quer só pra viver ao seu lado. Ela tem um rebolado que abala qualquer cristão, mexe com meu coração. Qualquer homem te aceita, mulher bonita e bem feita mata o homem de paixão. Mulher bonita e bem feita mata o homem de paixão. E essa eu ofereço pra todas as mulheres do meu Brasil, porque não existe mulher feia. Yeah, vaqueira, essa lascada no pedaço, viu, meu velho? O primeiro amor a gente nunca esquece. Voz do Lugar, a rádio do coração. Sintonize 1500 kHz ou acesse vozdolugar.com.br e curta a nossa programação 24 horas. Aqui sempre tem um som legal tocando. 10 e 3. Atenção, mamães, papais, titios, avós, adultos. A gente tem um recado para vocês. A poliomielite é uma doença muito perigosa e pode até causar paralisia na gente. Por isso, crianças até 5 anos devem ser vacinadas para se proteger da paralisia infantil. Leva a gente até a unidade básica de saúde, vai. Cuide bem do nosso futuro. Vacinar é bom para todo mundo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Voz do Lugar. Dias 9 e 10 de agosto, acontece em Teresina a 12ª Jornada Médico Espírita do Piauí, com o tema Educação para a Saúde Integral do Espírito. Você de Esperantina e região, sinta-se convidado e convidada para esse importante evento, que reúne palestrantes como Kátia Marabuco e Cacilda Silveira do Piauí, Ruth Brasil da Bahia e Humberto Schubert de Minas Gerais. 12ª Jornada Médico Espírita do Piauí, no Sesc Cajuína. Informações 86 994325870. Realização Associação Médico Espírita do Piauí, AME. Apoio SESC e Rádio Voz do Longar. A diarreia é uma doença causada na maioria das vezes por micróbios que contaminam a água, os alimentos, as vasilhas e as mãos. Hoje diminuíram os casos de diarreia graças ao uso do soro caseiro e ao trabalho dos líderes da Pastoral da Criança. Mas é preciso ficar atento e exigir melhores condições de vida em nossas comunidades. Rede de esgoto, água tratada e coleta de lixo são fundamentais para prevenir a diarreia. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Voz do Lugar. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Voz do Lugar. O sucesso toca aqui. Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo. Daqui a pouco. Daqui a pouco tem mais. Tem mais. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Voz do Lugar. Mais música pra você. Voz do Lugar AM. Voz do Lugar. A original de Esperantina é essa. Voz do Lugar. Domingão Musical. Essa é pra arrastar chinela, meu povo. Morena, tambor, chucalho, que bala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis. Tambor toca em todo o país. É debaixo do cacho. Famosa, morena, tambor, chucalho, que bala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis. Tambor toca em todo o país. É gostoso, é tão bom ser feliz. É tão fácil tocar, minha linda, me diz. Teu molejo, teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras. Coração, faça um tom. É debaixo do cacho, famosa, morena, tambor, quem fala pequena, debaixo do cacho, tô querendo bis. Tambor toca em todo o país, é debaixo do cacho. Nossa, morena, tambor, chucar, quem fala pequena, debaixo do cacho, tô querendo bis. Tambor toca em todo o país, envolvendo quem ouve. Eu sou um caçador de talentos, a cada tutum. Tem pra todos os teus dançarinos, tem novo, tem velho. Virando menina, debaixo do cacho, famosa, morena, tambor, chucar, quem fala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis. Tambor toca em todo o país. É debaixo do cacho. Tambor, chucalho, que bala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis. Tambor toca em todo o país. É debaixo do cacho. Tambor de cara, que bala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis. Tambor toca em todo o país. Apaixonada por você. E dessa vez o trem pegou. Fui seguindo a tua trilha. Fui cair numa armadilha. Tô presa pelo teu amor. Apaixonada por você. E dessa vez não vai ter jeito, não. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Ai, sou o peito meu, apaixonada por você. Você doidinho por mim, feito um fogo que pegou. Quando a gente se encontrou, acendeu um estupim, apaixonada por você. Eu vou cantando essa canção, sou feliz é desse jeito, com uma viola no peito e você no coração. Sou feliz é desse jeito, com uma viola no peito e vocês no coração. Ai, ai, ai, balançou, virou no chão. O amor desse menino bagunçou o peito meu. Obrigada. Esta é a sua rádio Voz do Lugar. Lo, you got me like other girl did they do too much, but this girl mellow. Now in many fine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one? Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she start to pass it down one one. Cause her friends could they come and light you go on. Could they come and light you go on. Esta é a sua rádio Voz do Lugar. Voz do Longar, a primeira da cidade. Domingão Musical. Longar AM, 1500 kHz. Nunca vi ninguém viver tão feliz. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. As horas não sei,

Voz do Longar AM. Sintonize 1500 kHz ou acesse vozdolongar.com.br e curta a nossa programação 24 horas. Aqui sempre tem um som legal tocando. 10h31. Quando você está grávida, tem direitos que devem ser respeitados para que sua gravidez seja saudável e seu parto seguro. Gestante, você tem direito a fazer pelo menos 6 consultas de pré-natal durante toda a gravidez e a fazer todos os exames necessários para assegurar a sua saúde e a saúde do bebê. Por isso, fique atenta. Você tem direito a ter o pré-natal e o parto acompanhados por profissionais atenciosos e bem preparados. Saúde, direito e cidadania. Uma vida melhor para você. Uma campanha da Pastoral da Criança e Ministério da Saúde. Voz do Lugar. Dias 9 e 10 de agosto, acontece em Teresina a 12ª Jornada Médico Espírita do Piauí, com o tema Educação para a Saúde Integral do Espírito. Você de Esperantina e região, sinta-se convidado e convidada para esse importante evento, que reúne palestrantes como Kátia Marabuco e Cacilda Silveira do Piauí, Ruth Brasil da Bahia e Humberto Schubert de Minas Gerais. 12ª Jornada Médico Espírita do Piauí, no Sesc Cajuína. Informações 86 994325870. Realização Associação Médico Espírita do Piauí, AME. Apoio SESC e Rádio Voz do Longar. Trabalhadoras domésticas, os seus direitos estão reconhecidos. É lei. O direito à liberdade, à equidade, à segurança e à dignidade humana no mundo do trabalho são as condições necessárias para o exercício do trabalho doméstico decente. Não permita que diminuam seus direitos. Campanha Nenhum Direito a Menos, pela efetivação do trabalho doméstico decente. Uma campanha do Centrac, com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Voz do Lugar. Olá, ouvintes. A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano? É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, A Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar. Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio. Voz do Lugar. O sucesso toca aqui. Fica procurar, fica vasculhar. Daqui a pouco, tem mais! Tem mais! Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão! Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão. Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real. Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução. Voz do Lugar. Voz do Lugar, a rádio da família esperantinense. Mais música pra você. Voz do Lugar, Domingão Musical. Música.